Controle, bom dia, Algo 1715. 1715, contato radar, Super New 360, perfil Arbo. 360 na Arbo. É o 0903, será, está válido, ok? É o 0903, vai ser o 0403. Total, such a pleasant morning. 3W514 approaching hold point 10. Super 5514, clear line up and wait runway 10. Clear to line up and ride, 5514. Salvador em escuta, Azul 4201. Você, 4201. A gente vai precisar dessa autorização, que ela dure mais 15 minutos, seria possível, a gente solicitou uma DLA para a companhia. 7, eu tenho que fazer uma DLA, ok? Até que vença o plano do senhor. Depois que vencer, será feita uma nova autorização. 0, decolado 02, controle 120.8, bom voo. 08, bom dia, bom trabalho. A notificação, se vencer e a DLA não chegar, só vou ter que fazer nova notificação, ok? Padrão, se escuta. 090, bom dia, contato radar, Supra 1330, Bicho Puka. 330 Puka, então 3890. Alô, sua autorização, Bapta Cargo 6570. Mais um minuto, 6570. Agora. Salvador, Passaredo 2223, bom dia. Passaredo 2223, me para a conquista número 3, copia mais distante. Bacana. Okay, 25514, pay attention about the weak turbulence of Airbus 320. Took off before. Clear takeoff runway 10, the wind is 100 degrees with 08 knots, 25514. We are stuck to Roy, 5514. Ready. Vai para o copo, para o Stand by one. E mantenha. 320, restrito, 357. 715, sua, mantenha nível 300. Sente para o 300, vou 17. Também é 570, Recife 350, próximo. Recife 3350, decola da 10, meia curva esquerda, saída Puka, após Rui Aracaju, após direto Recife. Controle no 208, acione 5405. Decolada Recife 350, saída Puka, Aracaju, após Rui Recife. Decola da 10, curva esquerda, controle 208. Responde com 4, 0, 5, 4, 0, 5, 4, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salvador de Pacha, good morning, trip W514. Grato, 8-7. 514, climb back level 130, Conde departure. Up 130 at Conde, 5514. Ok, manterá a posição. Sonda, o azul 4201? Prossiga 4201, né? É, nós temos informação que o TLF feita para 0915, ok? 10 mais 1, não temos sistema aqui ainda para DLA, agora instante que vamos verificar. Poxa, obrigado. G153 Galeão 380, 340, ready for cop? 340, right, então 3153. 153 Galeão, clear flat level 340, via upper to 10 after conforming flat plan route. Take off of runway 10 after right turn, dial departure after fly leda, after fly bridge. Cavalo departure frequency 120.8, squawker 5407. Clear flight level 340, via altitude 210, 2 map. Take off runway 10, right turn, dial departure, leda, bridge position. Control 120.8, squawk transponder 5407, gate 08, down 3153. 3153, back correct, support ready for pushback and start. To report, down 3153. Vitória da Conquista, 180, aguarde copo. Guarda. Torre, bom dia, gol 897, próxima postura da 10. Só no ato da 6570, tá pronto. Preciso para o pushback em fundamento. Nós. Ingresso e decolagem, boa noite, 1-7. Zero, vai aguardar um instante para início do busca. Alfa Yankee X-Ray está autorizado ingresso no pátio principal para o gate 03. Gente, Alfa Yankee X-Ray. A missão 6570 vai observar a nave da Azul, liberando essa retaguarda após estar livre e puxa pós-táxi, sabe? Missão 6570. Ok, após a nave da Azul, está livre da rebota para o táxi, 6570. Saiu 2223, Vitória da Conquista 180, pronto? Pronto. Vitória da Conquista, autorizado 180, decolador 10, primeira curva direita, saída arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle 120.8, aciona N54 no meio, primeira curva direita, após decolagem, parceria 2223. 180, decolador 10, curva direita, arbor 120.854 no meio, parceria 2223. 2223, regimento correto, correspondo para posicionamento. Pode parar. Salvador, bom dia. Salvador, 3370. De 973, Recife, 370, se de copa. Zero numa escuta? Solo, chamou o 4201 no da Azul. Linha 120, desce 18, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Já 0905, sente. É negativo, 0915. Então verificando. Obrigado. Bom dia, Gol 1897. 1897, contato radar sul para nível 360, perfil da El. 360 da El, 1897. Copa 201 no... Água distante para Copa novamente. Copa 201 no... Rio 5973, Recife 370, pronto. Recife autorizado 370, Viaduto Biosque 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, após interceptar a rota, controle 120.8, acione 5404. Os seus três cruzamentos corretos, postando para o estacionamento. Testará de GTA, dá uma 3153. Líder pós-táxi. Queen, you report to Edson Taxi, dá 3153. Bom dia. Salvador, bom dia. Total 991 no Gol e autorização Fortaleza 310. Total 991 no Fortaleza 310, gente, aguarde de volta número 2. Aguardando como número 2, 991, grato. Salvo, Adson, cargo 6570 para o táxi. Está com 3:06 de autonomia, 02 agora, alternando Salvador. 570, autorizado táxi, via parte principal e de alfa no ponto de esperador no 0 torre, 1 18.95, Kenengal no 014, boa viagem. Parte principal e de alfa, ponto de espera 1 18.95, obrigado, bom trabalho, 670. 201 no Campinas 340, pronto? O azul 4201 na escuta. 201 Campinas autorizado, 340 nível, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge, pode interceptar o peso do 16, pode vai conforme rota do plano. Controle no 208, acione 5145. Este projeto Campinas, nível 340, via 3216, cola da 10 com a direita, sede é da El Leda Bridge. O transponder 5145, controle 208, azul 4201. A 20 no procedimento correto, respondendo para o estacionamento. Federal 9970, número 2, cópia agora distante. 897, Rui Bridge. Bridge 897. 911, portaliza autorizado, nível de voo 310, via Ampers 119. Decolando 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 1208, acione 5403. Então, autorizado do Fortaleza, 310, via Pessoa 119, decolta 110, primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Froti, 1208, é o controle Salvador, 5403, é o transponder do Total 991. 991, no cruzamento correto, postando para o estacionamento. Está pronto para o estacionamento, Total 991, no parte 3. 9911, parte 3, confirme? Afirmo. Parte 3, 184, on board, alternate, Campinas. With 3 hours and 54 minutes, request action. Confirme, pessoal on board? 184. Andrés 153, autorizado, tá, clear text via April 1, in the Alpha on the hand point of runway 10, contact tau with frequency 118.95, QNH 1014. April 1, in the Alpha, hold point 118.95. Thank you, good day, 3153. 3395, boa viagem. 251-1-3395, obrigado, até mais. Informe, Mike, uniforme, desça para 2010, estou utilizando o 10, no 4, informe do localizador. Para 2000, no 0, no 4, reportará localizador, só mais um passo. É o 9970, para Serra Bravo, Tango Eco, 340, pronto? Sim. Para Serra Bravo, Tango Eco, autorizado 340. Decolada 10, primeira curva pela esquerda, saída Momo, pós Flock, voz conforme a rota do plano. Decolada 10, controle 120 decimal 8, acione 5411. Federal 9970, autorizado Teresina, 340, decolada precisamente com a esquerda, saída Momo, Flock, pós rota, o controle 208, transformando 5411. 970, cruzamento correto, passando para o estacionamento. Controle Salvador, bom dia, APSA 6570. APSA 6570, bom dia, contato radar sul para o nível 350, perfil PUCA. 350, PUCA 6570. Time 973, no passe 3, vai aguardar um instante para o pushback. Good morning. Hold point runway 10 ready for departure. Country 153, clear line up and take off runway 10. The wind is 090 degrees with 08 knots. Atmosphere 1014. Line up and take off runway 10, Country 153. Ciclo 4, a 60 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 130, serviço está terminado, chame Aracaju, frequência 120.3, boa viagem. Disparo do pushback. Observado. Tá 99 na escuta? Ah, sim, quanto você chega? Estimado para início do táxi? Mais dois, no máximo um minuto. Sim. One at 23, contact now 120, decimal 8. 120, small 8, not 0, 53, good week. São Paulo de Pátria, Tantri 153, Dial de Pátria, Salvador de Pátria, Tantri 153, Dial de Pátria, good morning. Good morning, 3153, climb for level 340, Dial de Pátria. 340, Dial de Pátria, request Dial, position, Tantri 153. Fly ahead, Dial. Fly ahead, Dial, Tantri 153. Para o Tancru, total 991, no PAD 04, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternando na data. 991, autorizado o táxi, via parte principal e alfa, com espera da 10, chame torre, 118, decimal 95, querendo a 104, boa viagem. Gente, autorizado o táxi, via parte principal e alfa, quando for uma condição da 10, 1895. Muito obrigado, até a próxima, ótimo trabalho. Na escuta? Aqui, 420. 420, condições de. Fica autorizado a iniciar de imediato, pushback? Afirmo, 420. Confundei com aquele de solo que, após a passagem da aeronave da Total, vai para o ponto de esperar dar 10. Está livre, pushback, reposta tráfego 4201. Frente após o tráfego, está livre, pushback, 420. Bom dia, o total 9911. Na Índia. Próximo ponto de espera. Total 9911 autorizado a linha de colapso no 0, vento 100 graus, 079. Seja autorizado a linha de decolada 1-0, total 9911. Escuta! Localizador, informe Mike Uniforme. Trate aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Obrigado, 1095. Salvador, muito bom dia, o Papa Papa Uniforme Mike Uniforme no localizador. Afirmativo, muito bom dia, Papa Papa Uniforme Mike Uniforme, altímetro 10114. Reporte o externo baixado e travado. Reportará no externo, puxado e travado, por favor. Total 9911, decolador 228, controle em 120, décima 8, bom voo. 208, muito obrigado, bom trabalhar 12 aí, até breve. Sou externo, baixado, travado, uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 100 graus, com 07 nós. Sente uniforme. Para 4.000 pés, altímetro 90, 14, vigilante arado. Total 9911, contato radar, sobre nível 3.90, que filmou. 3.90, seria possível, frotida presente? Negativo, mantenha o perfil. Mantendo o perfil, total 9911, grato. Ativa. 73 vai seguir a nave 102 à frente, via parte principal, em via alfa, no ponto de esperada 10, na chama torre 118 decimal 95, que é legal no 014. Boa viagem, manda um abraço para a sua amiga. Salvador, o passaredo. 2223, pronto, táxi, está com 65 a bordo, tem 7 horas e 30 de autonomia, alterna Guarulhos. Passeio 2223, autorizado táxi até através do gate 06. Através do gate 06, passeio 2223.